daquele pai. Mais uma vez estava entrando no hospital 23 de maio em São Paulo para visitar o seu filho de 19 anos. Estava morrendo aos poucos. Mas ele tinha esperança que o seu filho se recuperasse. Então ele foi, mais uma vez, naquela manhã, visitar o seu filho. E quando ele chegou ali na recepção, no controle das visitas, pediu para ver o Cristinei. E a recepcionista disse: sinto muito. Sinto muito o quê? O médico vai conversar com o senhor. Um minuto, por favor. E aí veio o médico. O médico apreensivo, triste. E o médico disse: sentimos muito. O Cristinei morreu esta manhã. E o pai chorou muito. Mas doutor, meu filho, meu filho. E o médico não tinha nem o que dizer. Ofereceu o ombro para aquele pai que sofria, chorava. Quando o pai levantou a cabeça, o médico disse: na mão do seu filho estava escrita esta carta e está endereçada ao senhor. Tome, a carta é sua. E ele pegou aquela carta e começou a ler. A carta dizia assim: meu querido pai, acho que neste mundo ninguém procurou descrever o próprio cemitério. Pai, eu não sei como o senhor vai receber isso, mas estou reunindo todas as minhas forças para lhe contar enquanto ainda tenho tempo. Sinto muito, meu pai. Eu sei que esta é a última vez que estarei me dirigindo ao senhor. Sinto muito mesmo. Pai, já é tempo do senhor saber a verdade que nunca suspeitou, que nunca desconfiou. Vou ser breve e claro, bastante objetivo. Pai, o tóxico me matou. E quando o pai leu isso, estremeceu. Tóxico! E o filho continuava na sua carta: pai, eu tinha 15 para 16 anos quando conheci o meu assassino, o tóxico. É horrível, não, pai? Sabe como nós nos conhecemos? Foi um homem que chegou até mim e com uma boa conversa me apresentou o meu futuro assassino, o tóxico. Eu tentei recuar, eu sabia que aquilo era errado, tentei mesmo, pai. Mas aquele homem mexeu com o meu brio dizendo: você não é homem para experimentar? Não é preciso dizer mais nada, não é, pai? Foi assim que eu ingressei no mundo do tóxico. No começo foram as tonturas, depois os devaneios e a seguir a escuridão. Não fazia nada sem que o tóxico estivesse presente. Depois veio a falta de ar, o medo, as alucinações. E logo após veio a euforia do pico novamente. Eu me sentia mais gente do que as outras pessoas. E o tóxico parecia o melhor amigo do mundo, inseparável. Parecia que ele estava sempre sorrindo para mim. Mas em seguida vinha a fissura e o desejo de uma nova picada. Sabe, pai, a gente quando começa acha tudo muito engraçado. Acha até tudo ridículo. Eu achava ridículo as pessoas acreditarem em Deus. Hoje, aqui no leito do hospital, eu reconheço que Deus é o mais importante do que tudo no mundo, e que sem a ajuda dele eu não estaria escrevendo esta carta. Pai, o O senhor pode não acreditar, mas a vida de um toxicômano é terrível. A gente se sente dilacerado por dentro. É horrível. E todo jovem deve saber disso para não entrar nessa. Já não posso dar nem 3 passos sem me cansar. Os médicos na minha frente dizem que eu vou ficar curado. Mas quando eles saem do quarto, eu vejo que eles estão se olhando e balançando a cabeça negativamente. Pai, eu tenho só 19 anos. E sei que não tenho a menor chance de continuar vivendo. É muito tarde para mim, mas para o Senhor, meu Pai, eu tenho um último pedido a fazer. Pai, diga a todos os jovens que o Senhor conhece, e até aqueles que o Senhor não conhece, fale para eles e mostre esta carta. Diga a eles que em cada porta de escola, em cada cursinho de faculdade, em cada faculdade e em qualquer lugar, em qualquer barzinho, tem sempre uma pessoa bem falante querendo apresentar o futuro assassino de suas vidas e o destruidor de suas almas, que um dia os levará à loucura e à morte, como agora está acontecendo comigo. Por favor, meu Pai, faça isso antes que seja tarde demais também para eles. Meu Pai, me perdoe. Já sofri demais. Perdoa-me também por fazer o Senhor sofrer com as minhas loucuras. Adeus, meu Pai. Adeus. E o rapaz assinou a carta no dia 16 de fevereiro de 1995. Esta é uma carta verídica de um fato que ocorreu no hospital 23 de maio, em São Paulo. O rapaz morreu com 19 anos. Bastou apenas 3 anos de viciado para ele arruinar completamente a sua vida. Se alguém está oferecendo drogas a você, desafiando os seus brios, provocando para você dar uma experimentadinha de nada, diga não. Diga que você não quer. Não entre nessa, porque para muitos é caminho sem volta. Para o Cristinei, deu no que deu. Mas aquele moço, antes de morrer, escreveu esta carta para mandar te avisar que você deve fugir de qualquer pessoa que te oferece drogas. Mas se você já entrou nessa e quer se libertar, quer largar as drogas, quer ficar livre das drogas, então eu também quero te apresentar uma pessoa que, ao contrário daquele que te apresentou o assassino, este que eu estou te apresentando vai te trazer vida e vida de verdade, porque o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único que pode te libertar. Ele transforma o seu sangue, ainda que ele esteja todo contaminado, ainda que o seu sangue já esteja poluído de química por causa das drogas. Ele tem poder para te deixar limpo de vez, para te purificar, não apenas do vício, mas de todas as culpas e condenações. Se você agora quiser este novo amigo, este que tem poder para te libertar das drogas, então você deve abrir a sua boca e dizer: sim, eu quero receber Jesus, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Que aí então você deve conhecê-lo, ler o Evangelho, saber o que ele disse, praticar o que ele ensinou. E se você fizer tudo do jeito que ele mandou, você vai ficar livre para sempre, porque ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Antes que seja tarde demais, antes que você desça à sepultura precocemente, antes que a sua vida termine em nada, encontre-se agora único Filho de Deus. Entregue a tua vida para Ele. Creia de todo o teu coração que Ele está te vendo agora. Declare que Jesus Cristo é o teu único Salvador. Procure uma igreja. Congregue com outras pessoas que creem neste mesmo Jesus e em mais ninguém. E você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Antes que você chegue ao leito do hospital, antes que todos os teus sonhos sejam destruídos, antes que a tua vida termine num abismo, onde nunca mais você poderá sair, antes de tudo isso, ouça a voz que está falando contigo agora. Abra o teu coração e receba Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.